Sintoniza exatamente a Radar. Olá, boa noite. Estamos para mais uma semana de atividades junto a vós, entre as 23 e a 1 da manhã. É de segunda a sexta, o que também dá um certo terça a sábado. É feriado 25 a nova Toque do Lobo na Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Radio One, clique em www.radarlisboa.fm. Naturalmente com tristeza que perdemos João Agordala. Ficará para sempre o homem e o rapaz antes e depois o homem bonito, a voz suave nas entrevistas, o aguerrido nos grandes concertos, a memória na música moderna popular portuguesa dos grandes êxitos dos sitiados, da pesquisa em megafone e até do assumir do risco com o projeto Anaifa. A única maneira que temos de o homenagear, encontrámo-lo através de Ana Cristina Ferrão e de uma memória de uma fala da tribo que acontecerá uma destas noites, precisa de preparação, e que reporta a uma entrevista da Naifa com todos os outros elementos, com algumas músicas em direto num estúdio de uma outra rádio, onde foram visita da fala da tribo de Ana Cristina Ferrão. Aí voltaremos a ouvir, em pleno, em vida, João Agordala, rest in peace. Collides with world and live the Iniciais da primeira das 5 emissões desta semana de Viriato 25, Nova Toca do Lobo na Radar, entregues a TV on the Radio. The Signs, Halfway Home, Golden Age, até mesmo Family Tree. Running home, drag behind, force. Family tree. There's 100 hearts on. as boas noites e as boas-vindas à dupla hora de Viriato 25, a edição que passa pelas noites de segunda a terça-feira aqui em plena antena radar para Viriato 25, Dia Science, o nome do álbum TV on the Radio. Welcome. Tira-linhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tira-linhas, Ana Cristina Ferrão, as suas curtas leituras habituais, também no horário habitual, 23h30, por aqui na noite da Radar e de Viriato 25. Entretanto, The Hold Steady. Finais em bico não escapam aos Old Steady, ao álbum Stay Positive, duas saliências para a fase inicial de Viriato 25, Sequestered in Memphis. Lord, I'm Discouraged, com uma das melhores partes de guitarra conseguidas neste formato em 2008. Ouçam bem lá para o meio.

Meadowlarks, Blue Ridge Mountains. Mountains, dois excertos para o álbum homónimo dos Fleet Foxes nos minutos que antecedem a chegada da cena de mais uma série de Colher de Blues. Vampire Weekend Everywhere. Can you hear me calling out your name? Peter Green, um mítico guitarrista que fez parte da primeira formação dos Fleetwood Mac, depois de fases obscuras da sua carreira, teve um período mais brilhante com o seu Splinter Group. É exatamente The Best of Peter Green's Splinter Group que nos ocupa esta semana. I'm hateful. there you go. And while you are sleeping, I'll be climbing your wall. Don't ever drop your guard when you think it's okay. I'll leave you my calling card when I've been down your way. De uma editora pouco conhecida, a Snap Music Label, data de 2008, estamos a recuperá-la para a colher de blues, The Best of Peter Green's Splinter Group. Curiosamente, aliás, a curiosidade desta edição é ser acompanhada por um CD acessório, onde, ou um bónus, um disco bónus, onde vêm 5 dos temas da fase criativa de Peter Green nos Fleetwood Mac e que os amigos deixaram de exercer direitos, pelo menos para gravações ao vivo, onde encontramos o Peter Green de outros tempos. Aqui fica, para além do Burglar, que rodou na colher de blues, uma das pérolas dos anos 70, do mago da guitarra nos Fleetwood Mac, Albatross. Thank colher de blues, acompanhando Peter Green's Best Of da sua fase com o Splinter Group, fase eminentemente blues, depois a recordação de repertório de Peter Green para o tempo em que esteve no seio dos Fleetwood Mac, a fase inicial antes do tombo. Ouvimos hoje Albatross. Há mais uma série de pérolazinhas para ouvir, como The Green Man Alishi, Supernatural e até Man of the World, para nos levar até à meia-noite. Please welcome Flogging Molly, Float. Drank away the rest of the day, wonder what my liver to say. Drink, that's all you can learn. Blackened days with their bigger gales blow in your power to discuss today. Listen, that's all you can learn. But don't sing the bowl that you built to keep afloat. And oh, don't sing the bowl that you built. Sick and tired of what to say, no one listens anyway. Sing, that's all you can. Rambling years of a lousy luck, you miss the smell of burning turf. Dream, that's all you can. But don't sing the bowl that you built to keep afloat. And oh, don't sing the bowl that you built to keep afloat. Singled out for who you are, it takes all types to judge a man. Feel, that's all you can. Filthy suits with bigot ears hide behind their own worst fears. Live, that's all you can. It's all you can. It's all you can. Sound again, green, it's all you can. Tomorrow smells of less decay, the flowers creep this blooming fray. Be thankful, that's all you can. But don't sing the bowl that you built to keep afloat. And oh, don't sing the bowl that you built to keep afloat. And oh, don't sing the bowl. Oh, that you built to keep afloat. Radar. É meia-noite. O rock cósmico dos Mogwai está de regresso. 5 de fevereiro, Aula Magna. A intensidade e o psicadelismo de uma das mais aclamadas bandas escocesas, ao vivo em Lisboa. Mogwai, 5 de fevereiro, Aula Magna. Apoio Radar. É exatamente o radar que sintoniza ou ouve o sinal da pontinha da antena, 97.8 MHz. Também é possível online, ou como nós chamamos ultimamente, Radio One Click, www.radarlisboa.fm. Aliás, o e-mail também funciona da mesma maneira, geral, @radarlisboa.fm. Feriado 25, a nova Toca do Ovo. Segundo ano de existência por aqui, 23, 1 da manhã, de segunda à sexta. É a semana onde contamos efetuar a homenagem devida a João Agordala, que perdemos ontem, 19 de janeiro de 2009, através da recuperação de uma fala da tribo de Ana Cristina Ferrão, feita com a Naifa, Vera Dojo e a colega de que nunca nos lembramos do nome, que tem, entretanto, 2 horas de duração, que terá que ter, portanto, um forçoso editing e passará no ar em breve por aqui no Viriado 25. Avisaremos a tempo e horas e no blog também contamos que haja espaço para essa divulgação. Ontem foi noite de Martin, aliás, dia de Martin Luther King, hoje a inauguration de Mr. Barack Obama. At the table of brotherhood, I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. With its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day with all of God's children. Be able to sing with new meaning, my country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring in Winnipeg. When we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Parte do histórico discurso do pastor Martin Luther King a inaugurar a segunda hora de viriato 25 nesta noite de segunda para terça-feira. Mr. King falou em Brotherwood, Richard and Mimi Farina foram acérrimos defensores das liberdades nos Estados Unidos da América há muitos anos atrás. Aqui fica o tema The Quiet Joys of Brotherhood, recuperado pela histórica também Sandy Denny. As gentle tides go rolling by along the salt sea strand, the colors blend and roll as one together in the sand, and often do the winds entwine, do send the distant call, the quiet joys of brotherhood, and love is Lord of all. The oak and wheat together along the common ground, the mare and stallion, light and dark, have thunder in their sound. The rainbow sign, a blended flower, still have my heart enthralled.

Springsteen, Born to Run, na altura ainda não usava a apresentação com Bruce Springsteen and the E Street Band, mas era de facto Born to Run, álbum de família com Tiago Castro, primeira passagem inteirinha na próxima quarta-feira a partir das 14 horas. Keep this frequency clear! Outras atividades da Radar, o palco Radar, inserções de segunda a sexta e um compacto sexta à noite de Rakes. Atuação em 2007 no ICA em Londres. Rápidas à programação Radar, álbum de família com Bruce Springsteen, Born to Run, primeira audição inteira, quarta-feira, 14 horas com Tiago Castro, palco Radar ao longo da semana em pequenas inserções, compacto, sexta à noite com The Rakes. De volta às soltas em Viriato 25, a Boomerang daqui a pouco, Sugarman 3, Chicken Half. Thank you. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. And I said if I should die and my soul becomes lost, then I know it's nobody's fault. Nobody's fault but mine. Oh, I got a mother. I got a mother and she can pray. So I said if I should die and my soul becomes lost, then I know it's nobody's fault but mine. Sugarman Tree, Beth Rowley com Nobody's Fault But Mine e ainda Marie Knight. Let us get together right down here. Let us get together right down here. Let us get together right down here. Let us get together right now. Tudo isto antes de chegarmos ao bumerangue da noite. Right down here. Walk together right down here. Let us walk together right down here. Let us walk together right down here. Let us do our living right down here. Let us do our living right down here. Let us do our living right down here. Live together, yeah, right down here. shout together down here. Let us shout together right down here. Let us shout together right down here. Let us do our dressing right down here. Let us do our dressing right down here. Let us do our dressing right down here. Do your dressing right down here. Soltas de Feriado 25, é a emissão que está no ar entre as 23 e 1 da manhã, de segunda a sexta, até mesmo de terça a sábado, na pontinha da Antena Radar. Fizeram parte de uma compilação de que retiramos os títulos, evidentemente, chamada New Dictionary of Blues and Soul, uma notável compilação da Mojo, de onde recuperamos o Sugarman Tree, aquele instrumental de há pouco, Beth Rowley, Ain't Nobody's Fault But Mine, e também Marie, escapa-nos agora o nome, Marie Knight, Let Us Get Together. Radar 97.8 Alternativa. Radar. Folgam os espíritos. este material passou ao vivo recentemente por aqui, em Lisboa. Excertos da edição do USAZ Sick Ops, a recuperação no Boomerang desta noite em Viriato 25, pontinha da antena radar. Thank you. Rádio 25 até à 1 da manhã. É a edição que une as noites de segunda à terça-feira. Bumeranga a terminar. A dedicatória US Easy para os Sig Alps. Poucos minutos para chegarmos ao início da ponta da língua. É um tópico muito especial esta semana, não perca. Entretanto, Lost, Coldplay. We'll be right back. faltam uns casos 9 minutos para chegarmos à 1 da manhã. É a altura de dizer adeus nessa altura, evidentemente, para Viriado 25, primeira das 5 emissões, 23, 1 da manhã, na Radar, pontinha da antena Radar, 97.8 MHz. Na ponta da língua é a rubrica que habitualmente encerra Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Esta semana, pelo menos para nós, é uma dedicatória muito especial porque redescobrimos um disco que julgávamos perdido, a colaboração dos Air com Alessandro Barrico. Vamos ficar com um dos temas de uma série de short stories musicadas pelo Air para Alessandro Barrico. O genérico é City Readings, se quiserem saber. Bird, il suo nome, Bird, vecchio pistolero, il più vecchio, con strade sulla faccia camminate da infinite sparatorie, diceva Schaff, gli occhi deglutiti dal cranio, le mani di ulivo, le mani veloci, rami d'inverno, stanchi. Il suo pettine al mattino, bagnato d'acqua, legare i capelli bianchi all'indietro, trasparenti ormai. Polmoni di tabacco nella voce che piano dice, che vento, oggi. Niente di peggio che non morire, per un pistolero. Guardarsi intorno, ogni faccia mai vista può essere quella dell'idiota di turno, arrivato da lontano per diventare quello che ha ammazzato, Clay, Bird, Puller. Se vuoi sapere quando si diventa un micro, allora ascolta. E quando ti ritrovi a duellare sempre di schiena, finché ti vengono incontro da davanti, sei solo un pistolero. La gloria è una scia di merda, dietro la schiena. Sbrigati, coglione, gli dissi senza nemmeno voltarmi. Il ragazzetto aveva un cappello nero e in tasca qualche stronzata che era il ricordo di un odio lontano e la promessa di una qualche vendetta. Troppo tardi, coglione. Con queste strade sulla faccia, vecchiaia vigliacca, a pisciarmi addosso la notte, il male bastardo sotto il cinturone, come una pietra rovente tra la pancia e il culo, non viene mai giorno. E quando viene un deserto di tempo vuoto da attraversare, come sono arrivato qui, io. Come sparava Bird, teneva le fondine al contrario, con il calcio della pistola che usciva in avanti. Estraeva a braccia incrociate lui, la pistola destra nella mano sinistra e viceversa. Così, quando ti veniva incontro, le mani a sfiorare le pistole, sembrava una specie di condannato, qualcosa come un prigioniero che stesse andando al patibolo, con le braccia legate davanti. Un istante dopo, era un uccello rapace, che apriva le ali, una frustata nell'aria, e il geometrico volo di due pallottole. Bird. Cos'è allora questo strisciare nella nebbia delle mie cataratte, costretto a contare le ore, io che conoscevo gli istanti, ed era l'unico tempo che esisteva per me. Ci ho vissuto eternità, dove gli altri vedevano attimi, lo scarto di una pupilla, le nocche sbiancate intorno a un bicchiere, uno sperone nel fianco del cavallo, l'ombra di un'ombra sul muro blu. Per loro era come un flash, ciò che per me era una mappa, una stella, dove io vedevo cielo. Io pensavo dentro pieghe del tempo, mentre per loro erano già un ricordo. Non c'è altro modo, mi avevano insegnato, per vedere la morte prima che arrivi. Cos'è allora questo strisciare nella nebbia delle mie cataratte, costretto a spiare le carte degli altri, mendicando battute dalla mia sedia sempre quella, in seconda fila, la sera a tirare sassi ai cani in tasca soldi da vecchio che le puttane non vogliono. Li prenderà un mariachi quando verrà, che sia triste e lunga la tua canzone. Voglio ballare questa notte fino al tramonto. Dicevano che Bird si portasse sempre dietro un dizionario francese. Ci aveva studiato tutte le parole, una dopo l'altra, in ordine alfabetico. Era così vecchio che aveva già fatto il giro e adesso se ne stava dalle parti della Jeep la seconda volta. Nessuno sapeva perché mai facesse tutto quello. Però una volta, a Tandletown, dicono che si avvicinò a una donna bellissima, alta, occhi verdi. C'era da chiedersi come fosse finita lì. Lui le si avvicinò e le disse: Enchanté. Clay Bird Puller morirà in un modo bellissimo, diceva Shelley. Gliel'ho promesso, morirà in un modo bellissimo. Final de Viriato 25, início do tópico na ponta da língua desta semana, o Zer e Alessandro Barrico. Boa noite.